Eu sei que nessa vida eu terei perseguições, como consequência do chamado pras missões. Eu sei que o evangelho não me trará benefícios, além daquilo que a mim já foi prometido. Não posso me deixar levar pelas circunstâncias, do pecado sempre preciso manter distância. Não posso dar ouvido ao que Satanás diz. Existe um espírito que quer me fazer feliz, no entanto a minha carne sempre pende pro pecado. Acabo quase sempre procedendo errado. Cara, é lamentável, inevitável, desanimador saber que quase sempre desagrado meu Senhor. Meu clamor é por graça, paz, misericórdia da tua presença, Deus, não me lances fora. Renova minha fé e traz de volta a sua unção. Quero novamente a alegria da sua salvação. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração. Quantas vezes vou precisar pra saber que o pecado nunca irá compensar? Oferecerei a santidade como primícia. Senhor, me ajude a vencer a cobiça. Não quero ser tentado na idolatria, muito menos ser escravo da pornografia. Não quero me envolver com os prazeres da terra, e se preciso for, nós entraremos em guerra. Quero dar exclusividade do meu ser, mas este super-homem vi que não consigo ser. Porque quando estou fraco, na verdade é que estou forte. Quem me livrará então do corpo desta morte? De sorte que ao meu lado nunca falta o auxílio, presente nas batalhas contra o meu inimigo. Tento escapar, mas ele insiste em me seguir. Ele não é o diabo, ele se chama MD. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração. Lava-me, Senhor Jesus, sustenta-me, pois tu és a minha luz. Quero a alegria da salvação e crie em mim, sim, um puro coração.